Legends of Tomorrow, da DC. O showrunner é Phil Klemmer, nunca ouvi falar. Tá, bobagens. Zoo. Uma série chamada Azul, que tá rolando ainda, também outra bobagem. Agentes da Shield. Deixa eu ver. Mais bobagens. Demolidor. Saiu novas fotos de John Bertal no papel do Justiceiro na série Demolidor. The Strain. Falando fotos de Identity. Deve ser algum episódio com alguns vampiros. Uma coisa meio maluca aqui. Uma mulher com pouco cabelo, com dois vampirinhos andando do lado. Tá. Essas são algumas notícias rápidas. Aliás, eu preciso saber de vocês. Este podcast, que se é que pode se chamar isso de podcast, vai sair no nerdrabugento.com.br, então provavelmente vocês já vão pegar isso lá. Vai ter a areazinha de comentários. Eu quero que vocês comentem para ver se esse tipo de podcast que eu estou fazendo meio maluco aqui, de ficar falando as notícias, é interessante para você, porque eu acredito que seja a única maneira que eu tenho realmente de fazer um podcast decente sozinho aqui em casa, enquanto eu estou caçando notícias para o Rapidinhas. Eu fico comentando até as notícias que não vão para o Rapidinhas. Eu preciso mesmo saber se você curte esse tipo de podcast. É meio maluco, né? Eu espero que você curta, porque provavelmente esse é o único tipo de podcast que eu posso fazer. De novo, este podcast vai se chamar Um do Rabugento, e este é o número 1. Se você estiver ouvindo, é porque eu tive coragem de colocar ele no ar. Vamos lá, Capitão América Civil War, mais notícias. Os dois times, o Capitão América Guerra Civil, vai separar dois times de super-heróis que vão sair na porrada. E estão dizendo aqui que os times serão: o time do Homem de Ferro será o War Machine, Máquina de Guerra, o Visão, a Viúva Negra e o Homem-Aranha. Tá, isso é igual os quadrinhos. Aí o Capitão América, do outro lado, vai ter o Falcão, o Bucky, ou o Soldado Invernal, o Gavião Arqueiro, a Feiticeira Escarlate e Feiticeira Escarlate e o Homem-Formiga. O rumor é que o Pantera Negra seja uma figura neutra no conflito, e que pelo menos um dos Vingadores seja um agente duplo do outro lado. Para quem não sabe, vou fazer um spoiler sobre Guerra Civil: o Homem-Aranha está do lado do Homem de Ferro, mas depois ele desiste e vira para o lado do Capitão América. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, sobre Guerra Civil, só você procurar no canal do Nerd Rabugento no YouTube. Falando de Star Wars, Han Solo, deixa eu ver aqui, Chris Miller. Deixa eu ver, nem nada importante. Vai dizendo que ele vai dar um novo approach, uma nova visão, um dos personagens mais amados do universo de Star Wars. Mas bobagem, noticiazinha bobagem, não fala muita coisa. Deixa eu ver, Deadpool, vamos ver Deadpool. Diretor Tim Miller discute o problema do Lanterna Verde ter ido mal pra caralho nas bilheterias e ninguém fala bem. Não foi tão mal, não, mas o povo fala mal pra caralho de Lanterna Verde. Nós brincamos um pouco com algumas piadas do Lanterna Verde no filme Deadpool, que provavelmente não vai aparecer no filme. Então aquela piada do uniforme verde que a gente viu no trailer, provavelmente nós não veremos no filme. Ryan tem problemas com Lanterna Verde. O Ryan Reynolds, o ator, ele tem problema com o filme do Lanterna Verde. Nós temos um diálogo entre ele e o Colossus. We want you to play a superhero. Tá, é só umas piadinhas que provavelmente não vão pro filme. Umas piadas sobre o Lanterna Verde que não vão pro filme do Deadpool, vão sair no DVD depois, para você ter que comprar o DVD só para ver piadinha. Ou seja, vamos ganhar dinheiro. Vamos ganhar dinheiro, é assim que funciona Hollywood. Gambit, Fantastic Mortal Kombat, James Wan vai produzir a adaptação do novo filme do Mortal Kombat. James Wan, para quem não sabe, é o diretor de Velozes e Furiosos, que fez $1,5 bilhão de dólares, e diretor do Insidious também. Pacific Rim 2, Charlie Day, tá, Charlie Hunnam, todo o cast vai ser mais ou menos o mesmo. Tá, quem sobreviveu, é o que ele tá falando aqui. O Guilherme Del Toro disse que os atores do Pacific Rim 2 vão ser basicamente os atores do primeiro filme. Todos que sobreviveram, obviamente. X-Men Apocalipse, falando de mais fotos aqui. Game of Thrones. Fala de novo da aparição de um jovem Ned Stark. Tá. Doctor Who, ninguém se importa pro Doctor Who, pelo menos eu não me importo. X-Files. Segundo episódio da nova temporada de X-Files, a mãe da Scully do seriado original vai reaparecer. Oh, a mãe da Scully. Ninguém nem sabe mais quem é a Scully do Arquivo X. Eu não entendo porque eles vão fazer essa porra dessa temporada nova do Arquivo X. Ah, que desespero de voltar na mídia. American Horror History Hotel vai ter o quê? Acho que é um episódio chamado Hotel, ou vai ser o quê? Não explica direito, não sei o que é. Once Upon a Time, Sleepy Hollow. Tá, notícias que eu vou falando rapidinho e que eu nem sei se são importantes. Vamos pular para a próxima notícia. Uma série em live action dos X-Men. Veja só, estão trabalhando numa série do X-Men. Mas antes, deixa eu falar do Doutor Estranho. O diretor de fotografia Ben Davis fala sobre a estética maluca do filme, que vai ter uma cara meio psicodélica. Ou seja, aquela coisa maluca do Doutor Estranho, desenhada pelo... Como é que é o nome do carinha lá que desenhava o Doutor Estranho dos anos 70? Ai, caralho, eu não vou lembrar. Que criou o desenhista que criou o Homem-Aranha. Deixa eu digitar aqui. Homem-Aranha. Viva Google. Quando eu esqueço as coisas, eu digito Homem-Aranha. Vamos ver. Me fugiu mesmo o nome, caralho. Como é que me foge o nome do criador do Homem-Aranha, além do Stan Lee? Tô velho. Steve Ditko. Steve Ditko. Ele fazia umas coisas meio... umas artes meio psicodélicas do Doutor Estranho, e provavelmente eles vão usar essa arte psicodélica no visual do filme do Doutor Estranho. Vai ser um filme muito dark. Tá, então já espere para ver uma coisa psicodélica e muito louca em Doutor Estranho, o que pode ser legal. Skull Island, A Ilha da Caveira, que é o novo filme do King Kong. Samuel Jackson provavelmente vai entrar no lugar de J.K. Simmons, que saiu do filme, e John C. Reilly vai entrar no lugar de Michael Keaton, que também saiu do filme. Passengers, desculpe, Lawrence Fishburne entrou nesse novo filme que tem a Chris Pratt e a Jennifer Lawrence, é um romance espacial, Passengers. Ah, meu Deus do céu, quanta notícia que eu não tenho nem ideia. Um novo reboot de A Hora do Pesadelo. Ah, meu saco. E aqui a série dos X-Men. Confirmou que... a Fox confirmou que está atrás de uma série em live action dos X-Men. Uma série para TV. O projeto mantém os direitos dos mutantes. Que não vai aparecer, obviamente, nenhum personagem com os direitos da Marvel e a Disney, né? Puta, cada notícia tosca que eu vejo aqui, porque a gente vai fazer uma série sobre os X-Men, mas não terão personagens com direitos da Disney ou da Marvel. Caralho, jura, cara? Jura? Ah, meu Deus. Vamos ver aqui. Galavant, eu gostei da série Galavant. Então tá, vai ter a segunda temporada da série Galavant. Se você não conhece a série Galavant, é uma série tosca, é uma espécie de Glee, que é divertido, eu curti muito, passou em janeiro, acho que foram 8 episódios. Eu realmente gostei da série Galavant. Então, se você não viu, procura aí Galavant. Como que eu posso dizer? É um musical tosco, mas que me fez rir. Me fez. Ah, e American Horror History Hotel é realmente uma série nova. Minority Report, saiu um pôster da série Minority Report. Fear the Walking Dead, saiu um trailer de Fear the Walking Dead. Ok. Notícias toscas. Deixa eu ver aqui, mais notícias. Mais. Doutor Estranho, Homem-Aranha, que provavelmente o Kraven vai ser o herói do próximo filme solo do... O herói não, o vilão, o Kraven, o caçador, vai ser o próximo vilão do filme do Homem-Aranha. Esquadrão Suicida, falando da Viola Davis, também bobagem. Deadpool, que provavelmente o Cable vai aparecer na sequência do Deadpool. Tá, Fantastic Four, The Flash. Tá, vamos chegar nessas notícias aqui tão toscas. Vamos ver quais notícias tem aqui. O evento da morte do Capitão América na Guerra Civil, estão falando sobre isso. Beetlejuice 2. Ah, meu Deus, agora estão querendo fazer um Beetlejuice 2. Reviver realmente a carreira do Michael Keaton. Ah, meu Deus. Seth Meyers. A Winona Ryder disse que provavelmente vai fazer. E provavelmente o Michael Keaton vai fazer também. Meu Deus, que desespero de ganhar dinheiro desse povo. Espero que esse podcast não esteja muito confuso para vocês. Espero que tenha sido uma coisa legal. Godzilla. Reese Witherspoon. Pá, pá, pá. Deixa eu ver. Novo filme do Edgar Wright. Vamos ver o novo filme do Edgar Wright, que é o cara da trilogia do Cornetto. Everyone loves Edgar Wright. Todo mundo ama Edgar Wright, apesar de ter sido chutado do Homem-Formiga. Também não fala porra nenhuma. Vamos ver próximas notícias. Constantine vai aparecer em Arqueiro, já falei isso. Tá, bobagem. Tudo que eu já falei tá aqui nessa nova notícia. Sem balas, quadrinhos sem balas, nenhuma notícia nova. Eu acho que eu já falei tudo. O que eu deveria fazer? Ter um pôster com o Jay Garrick, o Flash antigo, na segunda temporada do Flash. Tem um pôster rolando na internet com os dois Flashes, que é uma cópia dos quadrinhos de 1962. O que é interessante. Tem o Christoph McQuarrie revelou que Tom Cruise tem uma ideia para uma sequência de Edge of Tomorrow, No Limite do Amanhã, o que é legal. Eu gostei do Limite do Amanhã, não sei se merece uma sequência, mas é uma ideia legal. Aliás, se você viu No Limite do Amanhã, deixe a sua resposta aqui nos comentários deste podcast, que se é que esse podcast vai sair, eu espero que eu não esteja aqui falando para ninguém, que isso aqui esteja sendo gravado, primeira vez que eu estou fazendo um podcast. E espero que você não esteja entediado comigo, indo e voltando e falando notícias que a gente não sabe direito, que eu estou lendo aqui em tempo real. Você está vendo gravado, mas em tempo real. Eu não vou editar essa merda aqui, porque eu não tenho tempo de editar. Vamos lá, no Rotten Tomatoes está dizendo que o agente da Uncle está com 69%, ou seja, meia boca. Eu vi 29 minutos do agente da Uncle. A Warner me levou para assistir 29 minutos do agente da Uncle. Eu gostei do que eu vi. Eu espero que seja bom. Mais Missão Impossível, Nação Fantasma, não, Nação Secreta, está com 93%. Verei hoje é... Tá, meia-noite, já quarta-feira, verei Missão Impossível nessa quinta-feira e vou fazer um vídeo sobre Missão Impossível. Fantastic Four, Quarteto Fantástico está com 9%. Homem-Formiga com 79%, Minions com 54%, Pixels com 17%. É, quanta porcaria. Vamos passar para o próximo aqui. Novo trailer. Vai sair... a Disney vai ter uma... No final de semana vai ter uma... Um evento chamado D23, e nós veremos provavelmente um novo trailer de Star Wars, O Despertar da Força. Ronda Rousey, a lutadora, ela queria muito participar Capitã Marvel, mas eu não gosto da ideia. Eu acho que ela vai ser uma péssima atriz como Capitã Marvel. Talvez como uma vilã que tome umas porradas, ok. Que mais? Que mais? Ride Along, Monsters, Godzilla 2, Bill & Ted 3. Bill & Ted 3? What the fuck? Supergirl trailer, novo trailer do Supergirl. Procura aí na internet que você vai achar um novo trailer do Supergirl. E eu acho que eu falei todas as notícias dos últimos dias, que talvez eu tenha coberto tudo e eu não tenho nenhuma notícia nova. Tem um lance lá do Constantine que eu já falei. É isso aí, gente. Então tá, agora eu vou anotar e juntar essas notícias. Opa, tem uma notícia nova aqui. Sexta-feira 13, a série provavelmente estreia no canal CW. Isso aí é um pôster de Kung Fu Panda 3. Ai, ai, são umas bobagens mesmo. Então é isso, eu acredito que eu consegui fazer um apanhado geral das notícias desta semana, neste primeiro Mundo Rabugento, o novo podcast do Nerd Rabugento. Se você tiver perguntas para me fazer, mande perguntas, que no próximo Mundo Rabugento, que eu vou soltar na semana que vem, quando eu estiver fazendo exatamente isso, que é coletando as notícias pro Rapidinhas do Nerd Rabugento, e aí eu vou ficar aqui comentando, pegando um geralzão das notícias. Espero que você tenha curtido. Deixa a sua opinião sobre esse Mundo Rabugento, por favor, para eu saber se realmente você curtiu. Foram 31 minutos e 42 segundos, 43 segundos, 44 segundos de gravação. Tá? Vamos ver se eu consigo jogar isso no ar. Então, este foi o primeiro Mundo Rabugento, o podcast do Nerd Rabugento. Me digam o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que mudar, se o som tá bom, se eu gravei direitinho, essas papagaiadas todas, para eu saber se vale a pena continuar fazendo. Obrigado, se você ouviu esses 32 minutos, 10 ou 11 segundos, 12 segundos, e que venha o próximo Mundo Rabugento na semana que vem. Obrigado mesmo pela sua atenção, obrigado por assistir o canal do Nerd Rabugento, e agora por ouvir o podcast Mundo Rabugento. É isso aí. Fui. Beijo. Tchau!